Vocês estão cansados? Informação, denúncia, reportagem. No quadrilátero da angústia na triagem. E da vida. Eu aprendi com 38, um pouco mais. Que não era isso que eu queria. Tava em busca da minha paz. Parceiro. Quanto ódio armazenado, só veneno, não esqueço. Era meados de setembro, eu me lembro. E o sol. Batia forte, as crianças na calçada. Os irmãos lá da quebrada, toda mão me ligava. Ai, parça, dá uma bolinha, meu querido. Não esquenta. Vai, puxa a frente e relaxa na sequência. Eu não, tô firmão, obrigado, eu agradeço. Sabe como é, né? Tudo tem um preço. Eu pensei. Não vou embarcar, minha coroinha tá proibida. Prometi que meu respeito por ela tá acima. Se tudo é maluco, não é fácil de correr. Quem não gosta da polícia, mão pra cima. Vou pra cima, vem com nós. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão tem o seu sargento. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão tem. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão tem o seu sargento. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão. Eu lembrei daquele carro que subia e descia em frente à minha casa todo dia, eu não entendia. E não era o entregador de gás, o vendedor de fruta, não importado lilás. Na boa postura, ninguém aqui é bobo, malícia aqui é mato. Se não for da civil, é patrão, advogado. Acertei. De 1 a 3, opção número 2. É comigo, eu sei bem, não vou deixar pra depois. Recusei. Do 12 eu tô legal, tá embaçado. Os porcos estão em guerra, em busca de status. Não instala, minha mente despertou. Eu lembrei das palavras de conforto do pastor. Do culto da missão, um barraquinho meu. E a fé move montanhas, faz de mim um homem livre. Intocável, pelejando nesse mundo de cifrões. Igual a Daniel. Incansavelmente eu não paro de compor. Porque eu sei que sei bem que tem um mapa no rancor. Entupido o tambor na busca de dinheiro. E o demônio incentivar o preparo do cativeiro. Não. Lá no perfeito, talvez mirabolante. Te giram de vermelha, pomba branca com sangue do mano. Que voltava outro dia 10h30. Uma zona louca sul. Quarta-feira. Fiquei alarmado, traumatizado com salve. Via telefone, 1 milhão de volts em choque. O aviso da morte, latrocínio sangrento. Esteja em paz lá no céu, Marcos Ribeiro. Terra sem lei, só quem vive nela sabe. A sirene dos porcos está em toda parte. É foda, maluco, não é fácil de correr. Quem não gosta da polícia, vou pra cima, vem com nós. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão tem o seu sargento. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Quem não gosta da polícia, vou pra cima. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão tem o seu sargento. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão. Tem que ser sofredor pra entender. Porque a periferia chora sangue. Tem que ser sofredor pra entender. Porque a periferia chora sangue, doidão. Então, os verdadeiros guerreiros nunca se escondem. Pede breque, tem de bote, as trás alados. Sente fome de ver. Vocês atolados no poço de merda, zoado, esquecido, fodido, largado. É, meu pai, só é complicado. Os trucos quando cê passa, sem dever, sem dar falha. Cabeça erguida, firmão na quebrada. Até a polícia quer saber, irmão, da onde vem o seu relógio, sua moeda, seu carro também. Ai, sangue bom, eu não imaginava que tinha tanta frieza na mente, na fala. É foda, maluco, não é fácil de correr. Quem não gosta da polícia, vou pra cima, vem com nós, todo. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão tem o seu sargento. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Tem, camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão tem o seu sargento. Camburão tem um pouco de navio negreiro. Pelotão de cuzão. Quem não gosta dos coxinha faz barulho.